8807, desça para 2000 pés, 615. Correto, no 897. Afirmativo, eu vou comunicar para ela. Foi solicitado. Gol no 7 no 5, estabilizado no localizador. Gol no 7 no 5, chame torre 1 no 895, bom dia. Chame na torre 1 no 895, gol no 7 1 no 5, bom dia. Gol no 897, livre LS X-Ray, informe estabilizado no final. Estabilizado LS X-Ray, informe estabilizado no final. Torre Salvador, bom dia. É o gol no 7 no 5, passando externo, baixado e travado visual. O 7 no 5, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando pista livre, gol no 7 no 5. Gol no 804, solo 44, libera direita, na minha escuta. Alfa Juliette, portão 09. Direita, Alfa Juliette, portão 09, na sua escuta. Gol no 804. Controle Salvador, muito bravo, Fox, considere a aeronave encerrado o rebote. Sim, Tito Bravo Fox, bom dia. Dia. Bom, 7 no 5, pouso autorizado na 0, vento norte com 049. Gente, autorizado pouso, gol no 7 no 5. Salvador, bom dia. 3171, bom dia, Guarulhos autorizado, 320, autorizou 116, decola da 10, curva direita da Euler da Brite, controle 1208, aciona 5013. Vamos a Guarulhos no 320, decolando da pista 10, primeira curva direita, compre da Euler da Brite, depois apresou 116, conforme rota. Fala com o controle 1208 e transponde 5013. 3171, o planejamento correto, com chão, para te dar cancelamento. Amarei, obrigado, bom dia, 3171. Bom dia. Salvador, bom dia, Web 5808, informação Web 360 para Brasília. 5808, bom dia, autorizado Brasília, 360, autorizo 17, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, Eleta, controle 1208, aciona 5022. Autorizado 360, vamos pelo 17 para Brasília, decola 10, direita, Arbor, Eleta, 208, controle 5022, o transporte. Objeto 5808, cotejamento correto, chama para chegar questionamento. Tá bom, já pode ser chamarado depois da noite. Foi Salvador, gol no 897, estabilidade LS, visto no Zé. 897, bom dia, continua a aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre, gol no 897. Gol no 715, solo 47, libera a direita, mantenha a minha escuta. Alfa, Juliette, portão 02. Direita na eco, Alfa, Juliette, 02, gol no 715. O gol no 715 serve para fazer companhia. Você está na Alfa. Seguinte, a sequência é o tráfego que está na Alfa, gol no 715. Gol no 715, então vai aguardar a passagem dele. Afirmativo. Sim. Gol no 897, livre pouso no 0, vento 1, 0, 1, 0 grau, 0, 3, 1. Livre pouso, fica no 0, gol no 897. Direita na minha escuta, ingressa na Alfa, chamante da Juliette. Direita na Alfa, chamante da Juliette, na escuta, gol, boa noite, 3171, tá na escuta do solo? Tá 3171-06, solo? O voo no 897, o portão previsto é o 06, tá ocupado uma aeronave da companhia. Agora vou solicitar aí pra ela que modifique o portão pro senhor. Mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, boa noite, 97. Aguardando a posição da Infraergo, no 7, ingresso Juliette, remota 1 ou 2. Juliette, remota 1 ou 2, boa noite, 97. Para monitorar a nossa frequência, deve estar enviando o sinalizador. Se você coisa, eu chamo novamente. Salvador, bom dia, Ocean 6211, cliente da Eco, autorização para Galeão. 6211, bom dia, autorizado Galeão, 360, upper Zulu 10, decola da 10, curva direita, da Eulis da Bridge, controle 12080, aciona 5034. Ok, autorizado nível 360, upper Zulu 10, decola da 10, curva direita, da Eulis da Bridge, controle 120 decimal 8, transpondo 5034, Alexandre 63, 6211. É da El Leda Bridge, 6211. El Leda Bridge, grato. Confirmando Bridge? Confirma, 6211? Afirmo, da El Leda Bridge, 6211. Correto, chama pra puxa acionar. Chamada, 6211. 1897, já liguei novamente pra Efraelas que estão enviando. Salvador, 317, mandatando meia dúzia, autorização, puxa bem, acionamento. Autorizado, 317, chama táxi. Autorizado e chama para o táxi, 317.

201, correto? Já vou posicionar. Pode 5808 na escuta? Proxiga. Meu pushback chama 121 decimal 9. 219. 6211 na escuta? Chanel 6211 no solo. 3890 solo. Quase o 401 na escuta? Pushback chamou no 21 decimal 9. Gol no 804, tá na escuta do solo? Pushback, é o pushback 121 decimal 9. 9, gol 904. 6211, 219, pushback. 71.0, pista 1.0. 3171, decolagem autorizado no 0, vento 270 graus com 02 norte.